Bruno Piseiro, alô, Bruno Piseiro. Alô, Constro Fox, em Teresina, Piauí. Mas ela gosta do vaqueiro, que tem força no braço, que derruba por no chão, montado em cima do cavalo. Vou te levar pra casa, te jogar no meu colchão. Alinha, se prepara que hoje vai ser pressão. É Lua que chega em Brasília e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então vai já se prepara na raba, toma. Sempre se prepara na raba, toma tapa. Se prepara, para na raba, toma tapa. Sempre se prepara na raba, toma tapa. Se prepara, para na raba, toma tapa. Mas ela gosta do velho porque vai botar com pressão. Mas ela gosta do velho porque vai bota com pressão. Bota com pressão, bota com pressão, bota com pressão. Bota com pressão, bota com pressão, bota com pressão. Bota com pressão, bota com pressão, bota com pressão. Bota com pressão, bota com pressão, bota com pressão. Bora, Nilson dos Recados. JogoDaSorte.net. Bora, Serginho, alô, Marquinho. Mas ela gosta do vaqueiro, que tem força no braço, que derruba é boi no chão, montado em cima do cavalo. Te levar pra te jogar no meu colchão. Novinha, se prepara que hoje vai ser pressão. É Lua que chega em Brasília e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Alô, Mugi do Cavaco, na rua estourada. Se prepara na raba, toma tapa. Se prepara, para na raba, toma tapa. Se prepara na raba, toma tapa. Se prepara, para na raba, toma tapa. Mas ela gosta do velho porque vai. Mas ela gosta do rei porque vem botar com pressão. Bota com pressão, bota com pressão, bota com pressão. Bota com pressão, bota com pressão, bota com pressão. Bota com pressão, bota com pressão, bota com pressão. Bota com pressão, bota com pressão, bota com pressão. Alô, caminhão tenebroso de São Paulo. Alô, Elias.